Papa Mike, Romeo Alfa, esta é minha torre na frequência 198.95. Papa Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, mantenha no 1500 pés vertical da SEASA. Foro 1500. Ah, não autoriza descer para a quinta? Confirmando, prossegue em mar? Afirmo, senhor. Cliente, informa que tem um Papa Alfa 31 vertical da RMA mantendo no 1000 pés. Confirme visual com o tráfego. A visual com ela vai baixar para o 540. Mike Romeo Alfa, senhor. 3190, livre posto, 0, vento 100 graus, 129. Livre posto, 0, 3190. O Eco Delta Fox está visual com Mike Romeo Alfa? Na vertical da SEASA, mantendo no 1500 pés? Negativo, SEASA já ficou para trás, e contato visual apenas com o SAM, final da 10. Gente, Mike Romeo Alfa, confirma o tipo da aeronave? É um Alfa CA50? Afirma, Alfa CA50, está visual com ela, agora está 8 horas também. Gente, condição de descer para 500 pés, evitando o tráfego? Gente, está batendo já 500 do Mike Romeo Alfa. Gente, 500 pés, reporte vertical, de, reporte solo controlado da RMA. É, na vertical da RMA, controlado, reportará a vertical. É que o Delta Fox informa que o helicóptero já se encontra abaixo do senhor, 500 pés, vai reportar no solo controlado da RMA. Negativo, já estamos passando a RMA novamente, se eu puder prosseguir para a final da 17? Afirmo, reporta curta da 17, é que o Delta Fox. Obrigado. 3190, livre pouso, custo 90, vento 190 graus, 129. Está no final da alça, 3894. 3894, mantém a posição. Ok, mantém a posição, 3894. Tem como coordenar com o colega da Azul, deixar o auxílio, pra gente ver? O Frontstap, então, muito grato, sistema 3290. 3290, é possível manter essa velocidade ser mais próximo de TAP? Claro! Pra. Ah. Ativo. Ativo. Certo. Também já encerrou o pushback? Confirma com a 306? Já terminou com o pushback? Afirma. Sente. Semia torre na frequência 118.95. E solicito que faça a manutenção do transponder, então. 118.95, muito obrigado, senhora, bom trabalho. Michael Nova, solo aos 4-1, sequência livre. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Tony Salvador, boa tarde, voo Uno 869, saída Arbor Uno. Voo Uno 869, contato radar de colagem, do avião saída Arbor Uno para nível 360. E a saída Arbor Uno para 360, voo Uno 869. Também é mal, Charlie Alpha Fox. Quatro solo controlado da RMAL, ajuste 1012, Charlie Alpha Fox. Ok. A Grupo Serra, confirma a velocidade. Alfa, Eco Bravo Serra, confirme a velocidade. Eco Papa Serra, confirme a velocidade que está mantendo. É com o Papa Serra, qual é a frequência que está chamando o controle? Terminar a frequência 120, decimal 8. Informação então, confere o guarda-copa, hein? Escuta. Zero. Entendi. Rede solo aos 4, 5, frequência ali. 138, a bordo? Direita ainda, ponto espera 1895, 1012, a Geneva 201. Azul 2712.4. Pronto, 2712. Aracaju, nível 170 na Golf 677. Saída no perfil da saída Conde, pista no 0. Aciona 51 no Coino, aciona 0276, controle 120 decimal 8. Pisada Aracaju no 170, decolando da 10, saída Conde via Golf 677. 0276, transponder 208, controle 2712. Correto, é pode com a Azul 2712. Já pronto, 2712. Salve Salvador, boa tarde, Azul 2639, livrando. Azul 2639, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Azul 2639. É, agradecer a visual, a CM510 comprou a de rotatória. Eco Papa Serra, vou instrumento cancelado, zona 948, desça para 1.500 pés com ajuste 1.012, prossiga em condições visuais, proa de Ceasa, reporte atingindo 1.500 pés, vou visual com a pista na 7. Papa Serra, certa. Salvador, boa tarde, vou 0.94, informação de Aguastão 3290, me autorizar a descida para 2.510, ajuste 10112. Mativo 2.5, 1.2, 3.290. Boa 094, essa é a identificação dessa via chega da Mari para nível de voo 050. Papá Romeu, que o Serra Lima prossiga. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, acione o transponder 5127, autorizado de subida para nível 090, prossiga na proa de Mário para completar a chegada. Tema 201, pronto? Pronto. A linha decola para 0090, 0930. Rodada de colagem, subovia, saída PUCA para nível 350. via Pulga 350, 4206. Opa, 02. Contato radar 75 milhas nordeste do VR de Salvador, mantém o nível 100. Prossiga na proa de Conde, após Conde, proa de Coral. Decolado 50, controle Salvador 90, destino 80. 208. Salvador, Xanar 6201. Xanar 6201, no contato radar decolagem, sua via saída da EL para nível 360. Via da EL para 360, possível voar direita? Autorizado. Vai voar direita. São 3290, chame torre, frequência 118.95. Temático Azul 95, bom. Azul 2591, no serviço radar encerrado, 58 milhas do oeste do VR de Salvador, continue subida para nível 160. Chame Léo, frequência 120.1. Salvador, o seu 3290, boa. Seu 3290, autorizado pouso de tona zero, vento 1100 graus, 129. Livre, o seu 3290. Obrigado. Sou 1869, chame Recife, frequência 128.8, alterno 26.0. Sou 28.0. Azul 4206, chame Recife, frequência 12685, alterno 2545. Recife 2985, 2545, obrigado, boa noite, 4206. Primária 12685, boa noite. Boa noite, obrigado. A direita, pela esquerda, senhor. 270 pela esquerda. no final da 97 novamente, é que tá pra terra. É que foi pra ser autorizado no final da 97, eu corte uma fita. Tá pra terra. Oceaner 6201, suba, suba e mantenha nível 340. Então 340, 6201. Desça para 2.510, ajuste no 012. Próximo é a rápida 366 para o procedimento RNAS. 2.512, 366. Solo 55, Solo Salvador, meu beijão, 9. Beijão, 9, boa. Solo Salvador, boa tarde, 3290. 3290, rádio via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, 3290. 3 milha, baixar travado, 7, é que tá pra terra. É que para passear autorizado, pouso de estona 7, o vento 090 graus e não corta mais. A terra. Você já confirmou o parque 5? Do 4 do Graé. Romeu, Kilo Serra Lima, confirme é o RAS. O solicita da presente descida e o RNAV da 10. Enche autorizado descida para nível correção para 4.000 pés com ajuste na 012. 4.000 com ajuste 1.012, que do Ceará. Azul, vou na minha 45. Tá vindo? Vou na minha 45, informação Tango. A 1. Kilo Serra Lima voando serve 1366. Romeu, Kilo Serra Lima autorizado, serve 1366, deixa para 3500 pés, ajuste 9092. 7385, Kilo Serra Lima. Opa, Romeu, Kilo Serra Lima, reautorizado descida para 2500 pés. Autorizado o procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Sim, autorizado RNAV da 90, reportará passando Serra Vida 366. Ou 9094, chame a torre frequência 118, decimal 95. Opa, Romeu, Kilo Serra Lima, reduz a velocidade para 1.709, vai seguir tráfego no final do procedimento RNAV com 1.60 de grau de pico. Reduzindo 1.709, Kilo Serra Lima. Salvador, boa tarde, com 9.094, passa a externo. Com 9.094, autorizado pulso, com 9.0, vento 1.009.92. Poderia confirmar o vento? 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Estacionamento 12712. Reporte táxi 2712. Autorizado, chama táxi 2712. Plano 645, pronto cópia. 645, pronto cópia. Autorizado Vitória, Pesulo 44, New Devo 360. Perfil da Serra da El, Leda, pós Leda Seguro, decolagem da pista 1-0. Corrigindo, transponder 5177, controle 1208. 10-0, autoridade Vitória, 0544, decola 50 L, Leda da Ponte. 1177, transponder, controle 1208, volume 4502. Gente, apenas não compreendi a saída que o senhor cotejou e o nível. Por gentileza, repita, por favor. Da El, Leda, seguro. 3-0-1-6-4-5. Correto, é após ponto 6-4-5. Quilo Romeu Oscar. Alto e claro. Torre, aqui do Serra Lima, passo 372, serve 372 em condições visuais, solicita mudança das regras, cancelamento do plano IFR, solicita base para a direita da 17. Por gentileza, companheiro, a fraseologia correta é cancela meu voo IFR, por gentileza, cotejo. Controle, torre, Papão Meu, Kilo Serra Lima, solicita cancelamento das regras, instrumento. Serra Lima cancelado ao 06. Porém, na nossa ICA, a gente só pode cancelar se o piloto disser essa frase: cancelo meu voo IFR. É determinação da chefia. Para a próxima, já serve como instrução. Certo, senhor. Mas eu não sou cara, não, tá? Eu sou comandante aqui, o senhor tem que me respeitar também. Eu não sou cara, não, só fala direito comigo também. Eu não estou usando de nenhum linguajar diferente do normal. Só estou pedindo para o senhor para a próxima vez já usar a fraseologia correta. Porque a gente segue a determinação da chefia. Se eu autorizo o seu cancelamento e acontece qualquer coisa, eles vão puxar a fita e vão ver que a minha fraseologia não foi correta. Aí eu acabo também respondendo pelo ocorrido. Não é nenhum tipo de chamada de atenção, somente para que a gente também não sofra nenhum tipo de sanção. Eu estou ciente, agora eu vou para 17, que não dá tempo aí para 17, não, 17 mais não, mas o senhor me chamou de cara, tá? E está gravado isso aí agora. Passa o solo, vou 2094. Afirma o solo no resumo médio. Ele reposto no zero, você é ali no vento 1000, no 2000. Cruzeiro 2712, em frente, pátio 1, no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10 no 2. Frente, pátio 1, no Índia, ponto de espera, 1895, com 1002, 27, 12, boa. Solo, vou 1094, Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa, está parado. Tem 3897, ponto cópia. Cruzado Guarulhos, UPS 110, aerovia posto Taubaté, nível 320, saída da El, Leda, Motiva, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona 5162, controle 120, decimal 8. Depois pronto, 3897. E o Serra Lima confirma o pátio? Pátio sim, para dar o estado. Gente. Solo de Papa Romeu para o Serra Lima. Pelo Serra Lima, ataque de Alfa é forte antes da Juliette. Comprado da Juliette. O gol 9094, Juliette, remota 1 no 3. Remota 1 no 2712, autorizada a decolagem da 10, vento 1-0-0-2-1-2. Decolagem da 1-0-2-7-2. Serra Lima, ingresso Juliette, pontual nos portões, aposta na Lima. Pontual no plano principal, reportar a nave na periférica. Salvador, boa tarde, Azul 2639, autorização Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 320, informação Santos. Azul 2639, boa tarde, abaixo cópia. Fazendo cópia, haveria saída prevista para o 2639? Azul 2712. Decolado Azul 10, Salvador 1208. Controle Salvador 1208, Azul 2712, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o Azul 2712, decolando a sua escuta. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba para nível 170 na proa de Conde, sem restrição. 170 na proa de Conde, sem restrições, Azul 2712. Azul 2639, pronto, cópia. Pronto, cópia 2639. Cruzado Rio de Janeiro, Santos Dumont. Apesou 44, nível de voo 320. Saída, perfil da Serra da Euleda seguro, decolagem pistão no zero. Aciona 5401 no controle 120 decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 320 da Euleda seguro. Apesou 44, transponder 5401 no controle de saída 1208, azul 2639. Posição 08. Correto, Fox Ponto Azul 2639. Agora pronto, 2639. Schneider 259.4. Pronto. Cruzado Guarulhos, via rota do plano, posição 10, postal Baté, nível de voo 360. Perfil da saída da Euleda Motiva. Decolagem pista no 0. Aciona 5171 no controle 120 decimal 8. 360 autorizado, apesou 10 até tempo grato, de acordo com o plano. Decola pista 10, Israel Leta Morte, Viva 5, 61, transponde, 908, controle, 6259. Reposto quanto ao Schneider 6259, correto. Obrigado, 3-4, por gentileza.